Cano e Geary, inauguração. Dez anos depois. Gary, canal de alô. Canal de Gary. O trilho não segura, tá bom? Senhora Chonick. São 700 gramas aqui, senhora Hollander. Acho que não é suficiente, Dave. Bom, sempre rende mais quando está moída. Bem, deve saber mais do que eu. Ei, vai pagar por esse picolé, hein? Ah, isso mesmo, dê pra ele. Dê tempo pra escola. Claro, 6h15, senhor Chownick. Sabe o que ele vai fazer por você? Vai abrir um açougue na esquina e tirar sua freguesia. Eu já decepcionei alguma vez? E não vou começar agora. Mas amanhã vem a senhora mesmo, certo? Irei. Sinto saudades desse rostinho lindo. Hã? Outro, querida. Tchau, tchau. Senhora Hollander, como vai? Estava telefonando, não pude cumprimentá-la. Eu assinei, você não viu. E como é que eu não vi, hein, querida? Mas pare com isso, Ernie, não tenho tempo para romance. Viu o cartaz? É, eu comprei o seu veado no ano passado. Ninguém gostou. O gosto é forte, a carne é dura, eu não sei, isso não é para nós. A primeira vez que eu levei um veado para casa, a minha mulher trouxe um livro de receitas francesas. Ela aprendeu a fazer noisettes ou venison. Prontinho. Era a carne mais macia que poderia colocar na boca. Mais alguma coisa? Hoje não, Dave. Então são 23h71. Ponha na conta. Deixa que eu ajudo. Ah, eu dou conta por enquanto. O carro está na porta. Tá bom. O que está fazendo esses dias, além de me deixar maluco, hein? Deixa disso. Opa. Aposto 20 que eu ganho ela. Olha só. Deve haver 400, 410, talvez. $100, $220, $40, $60, $80. $320, $40, $60, $80. Pensa que toda mulher que entra aqui se apaixona por você. As pessoas gostam. O que eu posso fazer? Claro, é um problema que você não tem. Estou ocupado. Você está bem? Eu estava no caixa, olhei para baixo e vi isso. Então ouvi alguma coisa e disse não. Aí abri a porta e você estava aqui. Meu Deus. Graças a Deus que ele estava aí. Nós temos que consertar essa porta. É. Veja. Isso, pronto. Está arrumada, viu? Eu podia ter morrido lá dentro. Vem cá. Eu quero que você se sente aí. Isso. Agora, eu quero que me diga se vai fazer as entregas hoje à noite. Porque se não quiser, deixa pra lá, eles que esperem. Não está dizendo por dizer? Não, acho que vendemos esta casa em algumas semanas. O mercado está cada vez melhor, sabe? E dá para vender nesse preço? Ah, faremos o possível. A propriedade está numa área muito procurada. Está? Uhum. O que é isso? O quê? Vamos, levanta daí. É meu marido. Droga, menina. Essa não. Anda. Você disse que era divorciada. Não, rápido. Não acredito. Entra no armário. Ai, meu Deus. Cala a boca e entra no armário. Não. Eu não vou entrar no armário. Você tá louca? Vai, Sony. Ele tá chegando. Debaixo da cama. Eu vou. Oi, Sony. Sai já. O que está fazendo no quarto no meio da tarde? Dor de cabeça. Vim te dar uma soneca. O que faz em casa tão cedo? Vim tomar um banho. Então, tem novidades no açougue? Como tem novidades no açougue? Que tem de novidade lá? Não tem novidade no açougue. Ah, merda de sempre. E os negócios? O quê? Perguntei, e os negócios? Vão de mal a pior. O quê? O quê? O que você disse? É que... eu falei com o Dave e ele disse que os negócios estavam melhorando. O que é que aquele idiota sabe? Me dá a toalha. O melhor mesmo era ele morrer para pagarem o seguro. Eu guardaria a luta em Las Vegas. Que história é essa de falar com o Dave? Eu liguei para falar com você. Você não estava. Você não fica mais lá. Onde é que passa o seu tempo? Eu tenho outros investimentos. Não posso viver só do açougue, não. Estou tentando melhorar a nossa vida. Mas você sempre me pressiona. Querendo saber onde estou. Me deixe em paz, tá? Eu não quero falar sobre isso. Para onde está indo? Não interessa. O que eu faço é assunto meu. Não machuco você fazendo o que faço. Eu quero ir para a corrida. Quero me divertir. Então não me pergunte onde eu vou, tá bom? Eu não gosto, você entendeu? Ótimo! Você não gosta. Me deixe em paz, Sunny. Me dê dinheiro e eu deixo. Sai do meu caminho. Vamos falar sobre dinheiro, Ernie. Você quer largar do meu pé? Ah, agora eu pego no seu pé. Mas quando eu preciso de dinheiro, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Me deixa aqui, vai sair com alguma perua, eu nem sei o que é que está fazendo. Quer parar de me seguir? Quer parar? Me deixa em paz, está me irritando. Os negócios vão mal. Veja quanto dinheiro. Me dá isso aqui. E nunca vai deixar na minha carteira, entendeu? Vadia! Ouço histórias como essa há 8 anos, senhora Canaldi. E acredite, não me envergonho em dizer que ainda mexem comigo. Tome, quero que beba isso. Eu vou beber com a senhora. O que é? Jim Beam. Tudo bem, é só... só beber. Isso. Tá se sentindo melhor? Obrigada. Bom, pressuponho que está pronta para continuarmos. Estou. Então, senhora Canaldi, quero que faça algo por mim. Quero que vá imediatamente, após sair daqui, para a emergência do hospital mais próximo e tire uma série completa de raio-x. Para quê? Não quebrou nada, ele só... deu uns tapas em mim. Não, escute, é só para mostrar ao juiz que o espancamento foi tão ruim que teve que ir ao hospital. Por favor, eu sei o que estou fazendo. É para termos provas visuais que atestem contra o seu marido. Bom, não se preocupe, isso é um trabalho meu. E eu sei como fazê-lo. Do que é que está falando? Fotos. E elas não são fáceis. Eu vou mostrar o que estou dizendo. Bom, eu não vou dizer quem está envolvido e a senhora não vai perguntar. É foto de gente fazendo sexo. É, isso aí. E a qualidade tecnológica fez a diferença em juízo. Começa aqui, ó. Tem uma coisa, senhora Canaldi, é muito, muito importante. Durante o processo, tem a separação legal, o acordo sobre a venda da casa e os negócios. Seria aconselhável não ser vista na companhia de outro homem. Esses vão ser tempos muito solitários para a senhora. Entretanto, se não conseguir aguentar, é só me avisar. Obrigada. Olha, quanto é que isso vai me custar? Estrutura financeira, não é? Bom, eu ganho 125 por dia, para cada dia que estiver no seu caso. Mas a ajuda de custo, que não é muita coisa, eu creio que em média poderia calcular um valor por volta de 900 mil no máximo. E eu preciso de uma caução. Quero que faça os raios-x, senhora Canaldi. A senhora entende, não é? Senhora Canaldi, faça um cheque ao portador. Assim, se seu marido tiver acesso à conta, ele não saberá onde gastou. Ah, certo. Sabe o que preciso. Então consiga. Só mais uma coisa, senhora Canaldi. O que é? O sócio do seu marido no açougue acha que ele poderia nos ajudar como testemunha amigável? O Dave? Faço ele dizer qualquer coisa. Ah, quer dizer que vem acontecendo alguma coisa entre vocês? Por favor. Ele é mais burro do que o meu marido. Ah, entendi. Bom, então nós... casa. Vamos ver o que pode acontecer. Está tudo inundado. O que está dizendo? Onde? Vem aqui, veja isso. O que foi que houve? O que você fez aqui? Eu não fiz nada, estava lavando a roupa. Bom, o assoalho está todo rachado. O que foi que você fez? Eu não fiz nada. O que está acontecendo aqui? Vá pôr sua roupa. Eu estou lavando a roupa. Veja como está. Pare com isso, Leo. Ele é meu irmão. Eu não quero saber. Vá pôr sua roupa. Ela não deveria ter usado a máquina. Antes o chão estava seco. A máquina está aqui e está molhado por lá. Você não sabe trabalhar com cimento. É preciso colocar pelo menos 15 centímetros. Você pôs o quê? Uns 2 centímetros. Não, não há nada que eu possa fazer agora. Eu tenho que ir para a loja. Acabou de chegar da loja. Eu dou um jeito. Eu arrumo para você amanhã. Então dá para lavar a roupa agora? Eu não sei. Pergunta para seu marido, especialista. Eu tenho que ir embora. O que é que há? O Ernie já não trabalha mais? Vai trabalhar? Tá brincando. Bem, faça ele limpar de noite. Faça as contas você de vez em quando. É, David, tira uma noite para você. Chame a Lucille. Vamos ver um filme. Não, obrigado, tudo bem. Chame a minha amiga, Bárbara. Ela gosta de você. Eu não suporto a Bárbara. Ela não para de falar em astrologia. Ninguém nunca serve para você. Isso é muito interessante. Como é que você vai conhecer alguém com essa sua atitude? Eu não tenho tempo para conhecer ninguém. Esses taxistas nunca têm troco para mais de 10. Deve ter 3 dólares. isso. Como você vai? Tá brincando? Eu tô morto. Onde esteve? O que é, meu pai? Eu tenho que te contar onde estive. Estava fazendo uma coisa importante. O que era tão importante? Transar, isso é que era importante. Se você acha. Adivinha quem foi? Por quê? Eu conheço? A enfermeira do Rothstein. Aquela loura bonita? Não, a feia. Eu prefiro os gorilas. Pensei que ela fosse casada. Pode transar com ela assim mesmo. Mas eu conheço você. É idiota e estraga tudo. É como? Você nem sabe, não é? É descoordenado. Não tem coordenação. Coordenação? Pensa rápido. Que... Manda! Jogo pra você agora. Coordenado? Eu acho que é um otário. Sempre foi e sempre será. Nem tem chance de se estar bem com a enfermeira. Você só pensa nisso em transar? Eu não penso, bobão. Eu faço. Como é que pode tratá-la assim? Por quê? A Sony! Ela não é problema seu. Se casou comigo e não com você. Você, então calado. Dave! Ernie? Meu Deus. O que aconteceu? Nada. Eu tô bem. Eu tô ótimo. Seu namorado quis brincar de futebol e ficou violento. Isso vai te fazer feliz. O Dave não aprova o jeito que eu trato você. Do que está falando? Transa com ele, não é? Está louco. É. Vai, vai, vai dar o fora daqui. Eu me cansei de te olhar. Também estou cansada. Cansada de sempre ter que pedir dinheiro. Sabe com quem se parece com essa peruca? Bozo Avadia. O David te merece. Não! Sonny, não! Não, me tira daqui, abre a porta! Sonny, volta aqui. Neném! Isso. O que? Não! Sonny, volta aqui! Por favor, Sonny, volta aqui! Abre a porta! Sonny, volta! Por favor! Por favor, volta, Sonny, volta aqui! Neném, eu te dou o que quiser, o que você quiser! Volta aqui, por favor! Sonny! Não vai embora, não! Parece que eu sou a primeira. Ah, deixa eu ajeitar isso aqui, senhora Colby. Eu já atendo a senhora. O Ernie deve ter esquecido de limpar. Oi, Norma, como vai a família? Ótima, e a sua? Bem, é inverno, então é evidente que as crianças estão com gripe. Quando você puder, pode me dar carne para um guisado para umas 5 pessoas? Só espera um minutinho, até eu dar um jeito aqui. Que estranho. Dave, pode ser para 6 em vez de 5? Ernie. Oh, meu Deus. Tudo bem, Dave? Ernie. Eu matei ele. Dave, o telefone está tocando. Dave. Dave? Dave? Dave, sabia que o telefone está tocando? Dave, você está aí? Abra a porta. Aquela? Não, abra esta porta. Telefone. Obrigado. Gary Canaldo. Alô. Dave. Alô, Dave, é a Sunny. É a Sunny. Se fizer do jeito certo, Venison, pode ter a carne bem macia. O que é, Venison? Alô, Dave. Dave, é a Sunny. Vocês vendem viado? Espera um pouco, por favor. O que é? Vendem viado. Não! A gente é vitrine. Dave, o Ernie me disse para não esquecer de fazer o pedido. Dave! Dave, o Ernie está aqui? Desculpe, espere. Eu estou falando com a esposa dele, senhora Holloway. O Ernie me disse que ela tinha uma receita maravilhosa para Venison. E não esqueça de falar sobre o meu pedido antes de ele ir caçar. Dave, você ouviu. Eu disse que o Ernie não veio para casa ontem à noite. Acho que ele foi caçar. O quê? É temporada de caça. Você acha mesmo? Aham. É possível. Bem, se ele aparecer, diga para ligar. Certo, Dave? Tchau. Eu só quero que você saiba que eu estou indo embora. Dave? O que foi? Sunny. O quê? Eu tenho uma coisa para te contar. Entra. O quê? Ah, meu Deus. Eu sinto tanto. O quê? Ah, meu Deus. É o Ernie. Olha para mim. É o Ernie, não é? Foi um acidente. Ele se machucou? Não. Eu espero que me perdoe. Eu matei ele. Oh. Estava furioso com ele pelo jeito que ele enganava você e eu acertei ele. Eu não queria matá-lo. Foi um acidente. A porta do freezer deve ter fechado. Ela está quebrada. Eu queria te contar antes de ir para a polícia. Eu estou passando mal. Ah, senhora Canaldo, eu estive tentando falar com a senhora a tarde inteira. O que está fazendo aqui? Escute, eu sei que ele está em casa. Quem? Seu marido. Escute, será que não tem um lugar onde possamos conversar? Isso é muito importante. Certo, pode entrar. Por aqui, venha por aqui. À esquerda. Não vai acreditar no que eu trouxe. O que é? Prepare-se para um choque. Quem é ela? Senhora Canaud está olhando para a namorada dele. Aqui ela está falando com seu marido. Senhora Canaud, ele está usando o lugar como um ninho de amor. Não. Quando ela saiu, eu a segui. Infelizmente, eu fiquei preso atrás de um trailer e a perdi de vista. Mas o importante é que sabemos que se encontram. Sabemos o que estão fazendo lá. E é só uma questão de tempo antes de ter as fotografias que provarão isto. Pode me dar estas? Sunny! Ele pode achá-las. Sunny! Eu já vou subir, querido. Muito bem. Eu entro em contato. Não. Isso aqui vale ouro, senhora Canaud. Ouro. Dave! Deve estar me odiando. Odiá-lo? Oh, Dave, seu tolo cego. Eu te amo. Amo? Eu sempre amei você. Sempre amou? Sempre me interessei mais por você do que pelo Ernie. Mas era alguma coisa que havia nele. E eu só fiz a escolha errada, só isso. Não. Não deveria ter dito isso. Ficou impressionado. Olha para você. Está tremendo, feito uma vara. Isso está errado. Me perdoe. Não consegui mais me segurar. Abrace-me. Ele se foi, Dave. E nada que façamos o trará de volta. Sunny. Sunny, eu te amo. Oh, Dave, querido. Sunny. Oh, Sunny, você me perdoa? Perdoo. Claro que sim. Eu só espero que a polícia acredite que foi acidente. E por que não acreditariam? Eles têm que acreditar. Claro que têm. É a verdade. A verdade é que me ama. E o Ernie sabia. Mas eu nunca o machucaria. A polícia acharia que tinha uma razão. Você bateu nele. Bateu nele por minha causa. E não pode confessar. Ah, não. Onde que ele está agora? No açougue. Nos trilhos. Todo mundo pensa que ele foi caçar. Vai ter que se livrar dele. Como? Esse é o Ernie? Não, é o Dave. O Ernie foi caçar. Restaurante de frutos do mar. É a senhora Canaldi? Isso mesmo. O senhor Atlas está? Acabou de sair. Ah, que droga. Ele não vai demorar. Ah, eu queria pegar umas fotografias, mas agora estou com pressa, então... Ah, lá estão elas. Ele não disse nada sobre as fotos. Ah, eu disse a ele que ia passar para pegar. Eu sinto muito, mas não posso lhe dar nada sem recomendação expressa do Sr. Atlas. Olha, tecnicamente elas são minhas. Estou pagando por elas. Então, se me fizer o favor, eu me responsabilizo. Eu sinto, vai ter que esperar o Sr. Atlas voltar. Ora, saia da minha frente, sua gorda nojenta. Não! Não vai levar as fotos. Ela me chamou de gorda nojenta. Ela queria as fotografias? Ela disse que o senhor tinha dito para passar aqui para pegar, mas o senhor não me disse nada sobre a foto. Ela é louca? Eu nunca disse para vir aqui pegar as fotos. Eu disse que sem a autorização expressa do senhor Atlas, nada sai deste escritório. E essa mulher era a senhora Canaut? Foi o que ela me disse. É essa aqui? Acho que sim. Mas que coisa. O quê? Sabe quem veio pegar isso aqui? Quem? Não foi a senhora Canaut. Foi ela. A outra mulher. Que desgraçado. Quando eu estive lá na outra noite, ele deve ter ouvido e então pediu à namorada para vir aqui pegar as fotos fingindo ser a mulher dele. Ah, esse tal Canaut, ele é bom. É. Estamos frente a um mestre, Arlene. Você já fez aquilo? Ainda não. Oh, Davis! Você não me deu o frango. Eu tenho clientes. Deixa que eu pego. Onde ele está? Ele sempre adora o chocolate. Não demora. Eu faço hoje à noite, eu juro. Abra a porta. O açougue está fechado. Abra! Sou detetive. Me deixa entrar. O que você quer? Eu represento a senhora Ernest Canal. A Sally? Onde está ele? Quem? Quem você acha que é? O marido. Seu sócio. Ernie. Ele foi caçar. Caçar? Ele caça bastante, pelo que eu sei. O que é isso? É um picolé. Quer uma mordida? Eu não como essas coisas. É delicioso. Nossa, que gostoso. Eu vou deixar bem claro, Gary. Esteja onde ele estiver, eu vou encontrá-lo. Eu não sei o que lhe dizer. Vão se lembrar de alguma coisa? Aqui está meu cartão. É só ligar. De dia ou de noite? Ela me disse que queria se divorciar do Ernie. Dave, fique calmo. Contratou o detetive. O senhor Atlas? Ele quase me pegou. Ele entrou contando vantagem no açougue. O Ernie ainda está lá? Tá. Ah, meu Deus. Eu achava... Eu não vou fazer, Sunny. Eu não vou cortar o Ernie. Você prometeu. Eu não posso. Ótimo. Então, deixe-o lá. Por que não vai confessar se é isso que quer fazer? Eu não sei o que vou... Temos que fazer alguma coisa. As pessoas esperam que ele volte. De onde? Da caçada. Por que é que ele não foi caçar? Ele foi. O quê? Escuta só. É perfeito. Leve-o para a montanha e jogue-o lá. Jogar lá? Dave, na floresta. É temporada de caça. Se alguém o achar, vão pensar que ele congelou até a morte. É impecável. Vai funcionar. Você deve ir aos bares e falar dele por aí. Sabe, como se estivesse lá. O que é isso? As roupas de caça do Ernie. Telefone. Alô? Senhora Canald, é o Atlas aqui. Eu tenho ótimas notícias. E o que quer dizer? Que notícias? Dentro de algumas horas eu vou pegar o seu marido de jeito. Como assim? Eu deixei aquele Gary tão grilado que ele vai me levar direto até o Ernie e a mulher. Meu plano vai às mil maravilhas. Onde você está? Estou em frente ao açougue. Oh, oh, eu tenho que ir. Temos frango, está tão bom. Leitão, leitão. Se você gostar de carne, venha buscar a minha. So much. She's my girl. sabe. A primeira vez que eu vi a beleza, eu disse: olá, meu bem, seu pai ama. Eu vou dizer, ela penetra. E os cogumelos? Eu acho que é do tipo que meu sócio usa. Ele tá lá em cima caçando. Você deve conhecer, é o Ernie Canals. Moça. Me traga um Jim Beam on the rocks. Sim, senhor. Ei, eu tenho que falar com você. Sally! É claro que ele a conhece. É o Laranja. Lester Atlas seguiu você até aqui e está nos observando agora. O quê? Onde ele está? Não fique olhando. Ele acha que eu sou a outra. Tudo que ele quer é que eu o leve até o Ernie. Isto é assim? É. Bem, me dê 10 minutos e então vá para o bosque com o corpo. Ele está olhando para nós agora? Ah, espero que sim. senhora Canaldi. Oi. Temos que conversar. Pode haver um problema. Ele pode não ser mais achado. Não é esse o problema. Sunny, pode ser. Eu entrei bem longe na floresta, fiz curvas e mais curvas, quase me perdi. Dave, por favor, querido. Lester Atlas o achou. Como poderia? Ele estava atrás de você. A tenda, o forno. O Ernie encostado na árvore, feito raquete. Lester estava bem atrás de mim. Onde ele está agora? Ele está com o Ernie. Ele morreu também. Eu não queria matá-lo, mas a arma disparou. Isso bem, estou ótimo. Pare! Tem certeza de que está morto? Tenho sim. Acertei duas vezes. Duas? Dave, me ajude, por favor. Eu ajudei você quando matou o Ernie. Shhh. O que quer que eu faça? Quero que pegue o corpo. De quem? Do Atlas. Vou levar para onde? Longe do Ernie. Atlas não pode ser achado aqui perto. Perto do Ernie. Tá bom. Foi um acidente, querido. Um acidente de sorte. É o que eu mais tenho. Sorte. Jantar para dois no corredor. Você é sempre tão criativo. É, dois é companhia. Você é multidão. Pois eu acho que tenho umas notícias para você, sabe? A Jane se ligou e disse que não poderia vir hoje à noite. Acho que vai jantar sozinho. Espero que não tenha se decepcionado demais. Não, acontece que encalhei com um jantar bem abastado para um. A menos que queira se juntar a mim. Dave? É. Onde esteve? Oh, meu Deus. Você não foi visto, não é? Eu não sei. Seu tolo, seu tolo! Não, ninguém me viu. Aquele é o carro do Lester. Alguém fechou o bagageiro. Temos que nos livrar dele e levá-lo para a cidade. Onde esteve? Sumiu há mais de 24 horas. Eu estou tentando me livrar do Atlas. Se toda vez que eu achava um lugar deserto, milhões de pessoas passavam por ali. Dave, acalme-se. Onde está o Atlas agora? Está lá fora. Ele está na sua caminhonete? Não. Está lá fora? Não, está no carro dele. Ah. Entendi. Você pôs o Atlas no porta-malas do carro dele. É, temos que levá-lo para a cidade e jogá-lo lá, perto do escritório, nas docas. Claro. O carro do Lester não vai ser achado. É, certo. E o carro do Ernie? Não devíamos deixá-lo aqui? É, isso mesmo. Podemos, sim. O que é isso, hein? É, sei lá. Parece cimento. Thank you. Sally. Vem cá. Agora vá à polícia e diga que o Ernie já devia ter voltado. E que me pediu para procurar por ele. É melhor eu descer aqui. Não devemos ser vistos juntos até acharem o Ernie. Vou sentir saudade. Vai dar tudo certo. Eu sei que vai. Peça sua carne de veado agora. Novidades? Não. Mas acha que vai voltar? É, eu espero que sim. Alô? A polícia ligou. Eles acharam. Ela quer vender. Eles eram muito próximos. Pense nisso. Eu posso ligar daqui? Fique à vontade. Estão interessados? Estão, sim. Marge, eu estou na casa dos Canaldi. Vamos precisar de um encanador. Tem algum vazamento por aqui. Tem que ser consertado agora. Não se preocupe, eles não viram. Ah, está bem. E é muito ruim? É problema de vazamento no porão. O chão está todo rachado. Rachado? Como assim? Não se preocupe com isso. Eu andei sentindo um mau cheiro. Será que é isso? Deve ser. Vai vender isso aqui? Onde ouviu isso? É só um boato. Um cliente perguntou. Não se preocupe. Isso não vai acontecer. Oi. Eu já estou terminando. Frank, pode ir embora. Eu fecho aqui. Certo. Nos vemos na segunda, então. É, tenha um bom fim de semana. Você está ótima. Dave. Eu já falo com você. Dave, quer parar um pouco e ouvir o que eu digo? Eu estou ouvindo. A proposta de 600 mil dólares é real. Eu sei. Você me disse. E vai falar com eles? Não há nada para falar, Sunny. Eu não vou vender. Quanto tempo foi que levou? O quê? Pro Ernie morrer. 4 ou 5 horas. Acha que ele sofreu? No começo, sim. E daí? Digamos que a gente consiga 500 mil. 600 mil. E daí? Não se iluda com isso. A gente viaja, a gente se diverte, vamos ver o mundo e depois estamos na pior. Mas eu não. Eu tenho que pensar no futuro. Eu penso. Bom dia, senhora. Os encanadores. Ah, sim. Lá no porão. Como vai? Lá embaixo? Ah, sim. Topeiras. Topeiras não fazem isso. Me dá a picareta. Oi, Dave, é a Sunny. Oh, meu Deus. É segunda de manhã. Pode me ligar quando chegar. Alô? Tchau. Alô, Sunny, estou aqui. Alô? Alô, Sunny, estou aqui. Sunny? Sunny! Problemas. O que ele está fazendo no porão? Você disse... Ah, eu posso ligar depois? Ah, obrigado. Desgraçado! Se acha que vai pôr a culpa em mim, esqueça! Desculpe, senhora. Houve uma denúncia e temos que investigar. Podemos entrar? Com licença. Eu acho que não deve ser nada sério, mas temos que dar uma olhada. Meu Deus! Foi o Dave! Ele matou os dois! O seu sócio fazia essas viagens de caçadas todos os anos? Nos últimos anos, sim. E nessas viagens ele tinha o hábito de acampar? Eu sei que ele tinha uma barraca. Estiveram no exército juntos? É. É, éramos açougueiros. Quantos rifles ele tinha? Na verdade, eu não sei. Você é a senhora Canaldian, amigos? Eu conheço ela desde a escola. Muito frio lá dentro. É que tem muita carne aí. Sabe o que ela diz? Diz que você pôs o detetive no porão. Eu sei. Ele nunca teria sido achado se ela soubesse trabalhar com cimento. Ela pôs o quê? Uns dois centímetros. É preciso colocar pelo menos uns... 15. Isso mesmo, pelo menos 15 centímetros. É. O Atlas deve ter descoberto e por isso matou também. Também? Eu não entendo. Bom, tudo vai ser mencionado em juízo. Sabia que tem que testemunhar, não é? Se quiser sair da cidade, tem que avisar, certo? Onde eu poderia ir? Tem um açougue para cuidar. Eu podia... Podia pedir uma coisa para vocês? Eu espero que não se importem. Claro que não, diga. Vou entregar um filé de primeira aqui de manhã. Se vocês dois quisessem passar, seria um problema se eu desse uns quilos para vocês? Não. Nenhum problema. Passem amanhã, quando quiserem. Você achou, hein? Gosto dele.